Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidades. Eu não vou negar. Não vou negar, você é meu doce mel e meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou um seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meu inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor com a minha cabeça e me deixa assim, e faz eu pensar em você e esquecer de mim, e faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como tiro certo do meu coração, e fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim, pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome. Hoje estou sozinho, fui rico de amor. hoje estou tão só, tão só.